Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo à edição número 54 de Um Gato na Pradaria. Abertura com produção nacional, ouvimos Minta and the Brook Trout, o projeto de Francisca Cortesão que nos trouxe aqui If She Can't. Agora vamos ficar com Arborea, depois os Wild Beasts com um novo trabalho e ainda os Bullets in Medicine. Um Gato na Pradaria, seja bem-vindo. Tell me if sin and all love.

Chad Vangeline com Peace on the Rise. Lá atrás escutamos Bullets in Medicine com Impossible Grave e ainda Albatross, do novo disco dos Wild Beasts, que confirmaram presença na edição deste ano do Festival Paredes de Coura. Agora continuamos com Chad Vangeline, desta feita para ouvir Shave My Pussy, logo a seguir Bon Iver com Michigan, também com um novo trabalho. Pales and love lights so faint.

We had a comrade, a brave comrade. He could talk for whole days. But then he tried to be a hero, tried talking about Shamiro to commuters wearing earphones. He almost died for conversation, hallucinations, good vibrations. Van Dyke Park, greyhound racing, steeple chasing, the Reformation, transubstantiation, Bram Stoker's creation, the land of the Thracians, and right back to the start. It's gonna take some time and patience, but all the best things do. the sun, be the one to change you, baby. I wanna learn how to lie if I'm to know, 'cause I wanna go. Recordamos os Magic Numbers com Forever Lost, ainda Divine Comedy com The Lost Art of Conversation, e ouvimos Nuno Prata a reinterpretar Fala do Homem Nascido, no tributo a Adriano Correia de Oliveira. No início da sequência, B Fachada com A Casa do Manel. Esta edição número 54 de Um Gato na Pradaria está quase a chegar ao final. Nestes últimos minutos vamos ficar com o novo 7 polegadas dos Black Mountain, de onde retiramos In the Drones. O gato regressa para a semana. Até lá, divirta-se. Lucy, you're familiar. Um gato na pradaria. Um gato na pradaria.